direto de Belém do Pará, Manu Batidão. Como é que é, Manaus? Mais um lançamento do estúdio Dom Leão, o jovem das produções. Quero ouvir mais o meu coração. E que é você aqui. Mais o meu coração. Finge de ser pra te não ver. Vamos ajudar as outras. seu olhar quando te conheci. Se vou comparar hoje o tanto que te quero. Hoje o tempo me prova o contrário. Só que eu quero dizer que te amo. Um poema de amor. Fico muito feliz de estar aqui de volta pela segunda vez. Pô, sou quase Mano Lara, pô. Eu me considero daqui, de vocês. Vocês vão cantar pra mim? Posso gravar agora? Então vamos embora. Joga essa mãozinha pro lado e pro outro. Saber que você tá com ela, ok? Eu vou muito bem, obrigada. Sem ressentimento ou mágoas, o teu relacionamento e o que te faz feliz aqui comigo. Vocês não passam de hoje, eu duvido. Okay. Eu duvido. O final dessa história, eu sei onde vai dar. Antes do meu cigarro apagar, cê me liga querendo voltar. Só eu que sei. E o quê? Quero ouvir, vem, vem, vem. Só eu que sei fazer amor gostoso. Saber que você tá com ela, eu vou muito bem, obrigada. Sem ressentimento ou mágoas, o teu relacionamento tá falido. E o que te faz feliz aqui comigo? Vocês não passam de hoje, eu duvido. Eu duvido. O final dessa história, eu sei onde vai dar. Antes do meu cigarro apagar, cê me liga querendo voltar. Só eu que sei. Só minha boca conhece o seu corpo. E o quê? Como é que é? Só eu que sei. Só minha boca. Só eu que acho que tua Sim, a presa, com o ar, sim, a Só pra vocês mesmo que eu faço isso. Eu tô esfolada na mesa, o resto eu passo na cadeira. E esse garçom, filha da puta, não me ajuda. Eita cachaça na festa. Já vi o meu desespero e aumentou com o volume dessa festa, dessa televisão. E sabe que eu sou viciada e bebo dobrado ouvindo o modão. E a terceira música nem acabou, eu já tô lembrando da gente fazendo amor. E lá na nova, eu ia adorar. Se fosse ligação ao seu amor, seria amor, seria engano. Quero ouvir você casando com o DVD. Hey, desse jeito você me desculpa. Só troco o DVD. Essa moda me vai sofrer agora. Tô gostosa aí, hein? Desse jeito. E aí cê me arrebenta e o coração não aguenta. E os 10% aumenta. Ah, ah, ah, ah. E a terceira música me acabou. Já tô ligando pra gente fazendo amor. Se eu me arrumo, mas eu vou tentar tocar. Se fosse ligação na sua, você seria. Oh, teria engano, é fim ser heróis, Manu. Manu Brothers, passando com DVD. Essa manda me passou bem. Alô, Marte safado. Desse jeito você. Você me prometeu o céu. Pense numa rapariga barata. precisa se vestir. Eu já vi tudo que eu. Que decepção. Não sei se tô na cara dela ou bato em você. E pra ajudar a pagar a puta que te sabe. Mas eu não vim trabalhar. E pra ajudar a pagar a tão. Ô Marquinho, se quando ai, ai. Ai, ai, ai, ai. Wendel, bicha. Já levou um chifre. Peraí. Tem algum alguém tem um amigo corno aí do lado? Pode apontar o seu amigo que levou um chifre esses dias. Vambora. Aê, coração, filho de rapariga. Alô, Livão, é só pra você, meu irmão. Você que vive com seus amantes. Suas amantes por aí no Brasil afora. Ah, esse tom de voz eu reconheço. Esse lado negro e desejo. Cobra de nosso coragem de mim. Eu sei que só tava lembrando. Com a dor na minha cabeça. Mas que a dor em sua voz. Esse vem aliviado. Que? A gente se prendendo à toa por conta de outra pessoa. André, só dá pra saber. Mamãe te ama, viu, meu amor? Não esquece disso, tá? Quero ouvir. É. Foi melhor do que eu imaginei. Se soubesse, tinha feito antes. Você é igual os meus amantes. E na hora que eu te beijei, foi melhor do que eu imaginei. Se eu soubesse, tinha feito antes. Você é como bons amantes. Yeah, yeah. Você é como bons amantes. Yeah, yeah, yeah. É o fim daquele medo. Tanto amor guardado, tanto tempo. A gente se prendendo à toa por conta de outra pessoa. Só dá pra saber se aconteceu. É, e na hora que eu te beijei, foi melhor do que eu imaginei. E na hora que eu te beijei, se soubesse a ver tu antes. Priscila de Itaituba, grande beijo. Não fica aquele medo. Essa música é de um amigo meu, Elcio de Carvalho. Linda, né? E todos os caminhos vocês correm. Se eu não me engano agora vai me deixar só. O segundo passa não me atende. O terceiro é se arrepender. Se o que dói me doesse em você. E no DVD da Manu vai ter música desse compositor. Deixa. Vai deixar. esperando a gente pra outra hora. Vai tentar abrir a porta desse amor. Quando eu tiver jogada, já você já vai deixando a gente pra outra hora. E quando se der conta, já passou. Quando olhar pra trás, já fui embora. E todo esse caminho eu sei de cor. Se não me engano agora, vai me deixar só. Um segundo passa não me atender. O terceiro é se arrepender. Se o que dói me doer, se em você. E deixa, deixa mesmo de ser importante. Vai deixando a gente por outra hora. Vai tentar abrir a porta desse amor. Quando eu tiver jogado a chave, deixa, deixa mesmo de ser importante. Vai deixando a gente pra outra hora. E quando se der conta, já passou. Quando olhar pra trás, já foi embora. Quem vai curtir a Manu Sertaneja aí, hein? Vai ligar pra rádio e vai pedir a música da Manu aí. Quando olhar pra trás, já fui embora. Olha que eu vou gravar um DVD bem bonito pra vocês, com muita participação nacional. Uma coisa bem bacana pra vocês se orgulharem de mim. Eu vou fazer o meu melhor pra vocês, tá bom? Assim. Vocês conhecem? Muito obrigada, Manaus! A gente se encontra, Manaus! Amo vocês, obrigado! Valeu, gente! Vem, vem, vem! Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Oh, oh, oh. A cabritinha já tá safadinha. Oh, oh, oh, oh. DJ Zé Alice Juninho no comando do live. Dá um show.